classe de um povo que foi feliz, mas que com sangue a lei transformou. Não me controlo as lágrimas, sei, penso no medo do meu irmão, o seu trabalho, seu ganha-pão, todos sofridos como ninguém. Foi, irmão, a vitória do menor, a audácia em união, transformados em povo e poder. De dignos com educação, venceram com brilho uma guerra feroz. O amanhã traduz o passado febril. Um pedaço do meu Brasil.